Vejo tuas coisas, ainda curto tuas fotos. Ainda abro o story pra ver se você olha tudo que eu posto. Ainda sinto sua falta quando eu vejo cair a chuva. Beijo uma boca que não é a sua. E mesmo que outras me façam de banco, eu não consigo achar tua substituta. Filha da puta. Ainda gelo quando você passa. Será que se a gente se encontra na rua, teu olhar ainda vai ser minha casa? Teu abraço ainda vai ser escudo. Teu sorriso ainda vai ser refúgio. Ironia é lutar pelo amor e depois esse amor ser motivo de luto. E foi assim, eu cuidei de você, mas tu não cuidava de mim. Eu tentei te dizer que eu não queria ir embora. Lá fora, no jogo do amor, empate sempre é vitória. E eu aprendi a te amar, mas não tinha como isso funcionar. Eu cresci na rua, tu cresceu no lar. Tu é vinho branco, eu sou gole pro santo em mesa de bar. Tu é Bukowski, eu sou Basquiat. E quando eu te olhei nos olhos, pude enxergar que o que torna a nossa vida ímpar é saber dividir ela com par. Porque era pra ser tu, sei o nome, sei as feridas, sei os defeitos, sei suas manias. Sei até qual é a tua cor favorita. Sei que amo o sol, sei que é de Libra. Sei seu perfume, sei o que te irrita. Só não sei como a gente junto não conseguiu dar certo nessa vida. Mas Beatriz, ainda penso em tu, me disse, ainda penso em mim. Tentei te dizer que eu não queria ir embora. Lá fora, o jogo do amor, empate sempre é vitória. Culpa pela gente, eu também quis que fosse diferente. Era bom, pena não ser pra sempre. Tua gargalhada indecoa na mente. Mesmo que eu explique, tu não entende. Então segue tua vida primeiramente. Acabou a conversa, então vai sem pressa. Com a bunda dessa, eu prefiro até que tu vá na frente. Era pra ser respondo pra tu. Admito que eu sinto sua falta. Fiz de tudo pra isso funcionar. Eu não te amei, eu fui além. Eu quis que nós fosse singular. Saudade do olhar que diziam palavras, do sorriso que eu já sei de cor, do pós-sexo só de risada, do abraço que quase dá nó. Saudade do toque que eletrocutava, dois corpos bêbados de suor. Você foi a parte mais linda de mim. Não era amor, era bem melhor. Lembra de quando a gente transbordava? Agora eu me afogo se eu ouço sua voz. Mas hoje essa letra fala de você, pra eu nunca mais ter que falar de nós, Beatriz.